No dia de aniversário da sua rádio, damos os parabéns às PME Líder de Oliveira do Hospital. Chamo-me Ana Margarida Herdade, sou farmacêutica e trabalho na empresa Farmácia Monteiro, portanto, tanto na Farmácia Monteiro em Lagares da Beira como na Farmácia da Cordinha em Arvedal da Beira. A Farmácia Monteiro é uma farmácia que já foi criada há mais de 30 anos, que já tem uma longa história, e ao longo do tempo também, numa tentativa de alargarmos o nosso público e conseguirmos abranger uma maior área, decidimos também investir na Farmácia da Cordinha, que foi criada em 2010 no Arvedal da Beira, e desde aí que temos duas farmácias que acabam por trabalhar numa parceria. As nossas farmácias estão em duas localidades mais pequeninas, duas localidades mais rurais, e eu acho que isso sempre foi uma parte muito importante do nosso trabalho e que acaba por definir muito aquilo que nós fazemos, porque são farmácias que têm uma proximidade enorme com a população e com os seus utentes. Ou seja, nós somos e notamos muito que somos a primeira escolha dos nossos utentes para tudo o que é questões relacionadas com o circuito da saúde. E reparamos que qualquer questão, aconselhamento, algum problema que tenham, os utentes recorrem sempre em primeiro lugar à sua farmácia, até porque sabem que todos os seus pedidos serão sempre atendidos e sabem que são sempre recebidos com um sorriso na cara por toda a equipa. Diria que conhecemos mesmo todos os nossos utentes, lá está, com muita proximidade, conhecemos utentes, as famílias, a sua história, muitas vezes até, como nós também todas vivemos aqui, toda a nossa equipa vive na zona e também é daqui, às vezes até conhecemos filhos que andam na creche com outros, pronto, e acaba por ser realmente uma relação muito próxima e todos nos conhecemos muito bem, o que também nos permitiu criar laços de confiança muito importantes também para todo o acompanhamento que fazemos aos utentes e principalmente a nível de acompanhamento da sua saúde. É um grande benefício realmente porque nós, como os conhecemos tão bem e sabemos há tantos anos o seu historial clínico, os problemas que têm, a medicação que tomam, conseguimos fazer um acompanhamento farmacológico muito melhor do que se fossem apenas casos pontuais e de passagem. Nestes meses as pessoas, e como têm essa relação de proximidade connosco, acabam por recorrer a nós tanto para, pronto, aviar prescrições médicas e pedir conselhos, mas também para tirar todas as suas dúvidas sobre questões de saúde. E claro que a pandemia do Covid-19 não foi diferente e ainda hoje em dia, claro, continuamos a receber muitas questões sobre a melhor máscara ou, que, por exemplo, que quer continuar a desinfetar com regularidade as mãos, mas tem as mãos já muito secas e já faz até algumas feridas, qual é o produto que poderá utilizar. Muito também depois em relação às vacinas, como é que funciona desde o recenseamento, à segurança das vacinas, às diferenças. Realmente houve notámos que houve muita procura por esclarecer as suas dúvidas sobre a pandemia. No nosso caso somos uma equipa de cerca de 8 elementos, todas pessoas aqui da zona. Somos no total 4 farmacêuticas, 3 auxiliares, temos também um trabalhador connosco que trabalha praticamente exclusivamente para tudo o que é entregas ao domicílio, que é um dos nossos serviços mais requisitados, principalmente durante a pandemia teve um aumento exponencial. Realmente acabamos por ser ainda um importante empregador e também mesmo a nível de serviços, por exemplo, contratuais de limpezas e assim, também sempre tentamos dar e damos sempre preferência à nossa localidade e às pessoas daqui. Esta distinção acaba por ser um selo da nossa reputação que distingue o nosso mérito e acho que esta distinção, mesmo para toda a equipa, que aproveito para dizer que é uma equipa excelente com que tenho o prazer de trabalhar, acaba por ser uma distinção da nossa motivação, do nosso esforço e que nos dá ainda mais força para continuarmos o nosso trabalho e para nos dedicarmos aos nossos utentes e aprimorarmos cada vez mais o nosso serviço. E acho que realmente acaba por ser um miminho carinhoso que também nos dá um aval de que realmente o que estamos a fazer está a ser bem feito e que estamos no bom caminho para continuar. Sempre continuar a trabalhar para fazermos mais e melhor, sempre tendo o nosso utente como a nossa prioridade. No dia de aniversário da sua rádio, damos os parabéns às PME Líder de Oliveira do Hospital.